Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e os deuses estão voltando. Aqui é o JP e o meu alien favorito continua sendo o Alf. Aqui é Blue Hand e se é uns bichos preguiça, é alienígenas. Aqui é o Tucano e o Blue Hand acabou de destruir a minha apresentação. Ah, aqui é a Azaghal e eu quero saber cadê o 3D. Sumiu, né, cara? A gente falou, vamos falar mais uma vez sobre alienígenas e o nosso alienígena de estimação evaporou-se. Muito conveniente, cara. Que conveniente. Então, olha, economiza os comentários e e-mails. A gente chamou, mas ele, cara... Nem respondeu, pode ser. Abduzido, total. Total. Então, nerds, estamos aqui mais uma vez para falar sobre alienígenas. Um papo que não fica velho. Afinal, eles estão lá fora. A verdade está lá fora. Vamos falar sobre mais casos de ufologia e sobre mais filmes de alienígenas. Merecem ser citados aqui no Nerdcast, certo? Certo. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vídeos encaneladas no Nerdcast! Vamos. Essa semana o Nerdcast é bizarro porque nós já fomos no VMB da MTV. Exato. Neste momento que você está ouvindo isso. Isso. Mas nós não sabemos de nada porque gravamos antes, né? Era uma cápsula do tempo. Exatamente. Então, podemos estar muito felizes por ter vencido o prêmio VMB. Ou, na verdade, podemos estar muito felizes por não ter ganho um prêmio que eu não considero nada, já que a gente não ganhou. Que ridículo. Mas se ganhou, você considera. Claro. Tá ótimo. De qualquer forma, qualquer seja o resultado, muito obrigado a todos os nerds por terem votado, por terem espalhado a palavra pelo Twitter, por Orkut, por o que seja, pelo MSN. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, cara. Valeu a pena. Ou não. Nerdcast Michael Jackson, Azaghal. Hein? Tá chegando. Será? As pessoas pediram. E nós convenientemente esperamos. Até apareceu uma oportunidade boa dessa. Pra que fazer o Nerdcast do Michael Jackson junto com todo mundo naquela euforia desesperada de morte do cara, né? Exatamente. O cara morreu, temos que fazer um Nerdcast sobre ele. Não. Vamos esperar, calma. E é por isso que nós estamos aqui no aquecimento do Nerdcast Michael Jackson. Sim. Para falar sobre This Is It. Primeiro que tem um aplicativo mega boga sobre Michael Jackson para quem gosta. Exato. É a orkutização do Twitter. Exatamente. Eu nunca dei meu braço a torcer nessa parada de orkutização do Twitter. Eu comecei semana passada com aquela palhaçada de tweet um filme. Ah, tá. E aí já entrei nesse esquema do This Is It também. This Is It, então. É o thisisitpool.com. Você certo. Clica aí no post, tem um link. Que é um site que tem várias músicas de Michael Jackson. Uh-huh. E você arrasta as músicas para o seu top 5. Você clica com o mouse e arrasta ela para número 1, número 2, número 3. E aí quando você dá ok, ele vai para o teu Twitter. É legal, as músicas que estão no filme, nesse filme This Is It. This Is It. Quer dizer, quando você tweeta isso, vai aparecer lá, veja minhas músicas, e as pessoas vão e é, aquela reação em cadeia do reação Twitter, cadeia, é normal. Exatamente, se você quiser mostrar pra todo mundo quais são as suas 5 Ele best. Facilita a sua vida. Facilita, é bem fácil. Mesmo você ter que escrever, você simplesmente arrasta, clica ali e tá valendo já. Tá valendo. Isso tudo por conta do filme This Is It. Exatamente, pra quem não sabe, o último filme de Michael Jackson. Exato. Que na verdade nem era um filme, são cenas do ensaio, do show, né? Que ia rolar, que ele tava ensaiando. Exatamente. Essa nova turnê dele. Ele ia fazer uma turnê mega boga. Mas o que é foda é que você fica imaginando, pô, cenas de bastidores, que whatever, né? Uhum. Mas não é whatever. Eu vi o trailer que rola na internet, vocês podem até ver aí. É bem foda, cara. E você vê que o cara tava trabalhando. Porra, você vê que, pô, justamente agora esse cara tinha que morrer. O show ia ser foda, cara. Ia ser maneiríssimo. Então isso vai para os cinemas em curtíssima temporada. A loucura é que vai ficar só 2 semanas em cartaz. Exato. Então, peguem o desespero dos podcasts nacionais em fazer um programa sobre Michael Jackson. e multiplique isso pela população inteira do Brasil. Exatamente. É o que vai acontecer. O filme vai ficar 2 semanas em cartaz, tempo curtíssimo. E a pré-venda dos ingressos já começou. Já está rolando. Já está rolando desde o dia 27 de setembro. E você pode clicar aí no post. Tem um link pro site ou você acessa thisisitofilme.com.br/ingresso. Lá indica todos os lugares onde você pode comprar um ingresso online mesmo, antecipado. Exato. Garantir o seu. Porque o filme estreia no dia 28 de outubro. Certo. Mas é bom comprar um ingresso antecipado, porque você não... Porque vai ficar pouco tempo. Vai ficar pouco tempo. Exato, então você chega lá e não tem mais ingresso. Então, se você quiser comprar, clica aí no link do site, acessa agora e não esqueça de dizer quais são os seus top 5 songs do Michael Jackson. E aguarde o Nerdcast. Beat it. A gente vai eleger o nosso top 5. Claro, com certeza. Check this out. Distrito 9, um filme produzido por Peter Jackson. Exato. É o único nome conhecido da parada. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que o Peter Jackson tem uma credibilidade. Sim, mas independente do Peter Jackson, o filme é foda. Cara, impressionante. Uma coisa a pessoa pode dizer, independente se gostou ou não do filme, é diferente de tudo o que nego já fez. Exato, sobre alienígena. Exato. Essa que é a parada. Totalmente diferente. Essa foi que isso, é a graça do foi filme. Foi isso que me pegou. Foi, caraca, eu nunca vi algo dessa forma. Eu nunca vi o assunto ser destrinchado da maneira que eles destrincharam. Não, não, excelente. Parece que você tá vendo um documentário mesmo da parada, é muito bem feito. E a história é legal, violência, é o cacete. Porra. Caraca. Mas District 9 vem com uma promoção mega boga que vale, olha aí, um notebook Sony Vaio, Azaghal. Porra, é o que a gente tava precisando agora. A gente podia participar tá também. Carente. Como é que é essa promoção? No filme tem a MNU, que é a União Multinacional, que é a ONU do filme, né? Certo. E eles têm um serviço de avistamento, de denúncia. Quando as pessoas avistam um não humano, uh-huh, você não pode falar alienígena, porque alienígena é preconceituoso, é um absurdo, né? É uma palavra pesada, né? Uh-huh. É não humano. Não humano. Então, quando você vê um não humano, você tem que denunciar a MNU, que eles devem estar no Distrito 9, é o lugar certo deles, né? Certo. Eles fizeram a parceria com o Gengibre, que você pode ligar vários números de telefone no Brasil inteiro, vários estados, e você pode ligar e fazer uma denúncia. Peraí, eu vou ligar, peraí. MNU precisa da sua ajuda. Não-humanos foram vistos em várias cidades e estão sendo procurados. Após o sinal, por favor, deixe uma mensagem com seu primeiro nome e cidade. E depois, reporte onde viu o não-humano. Meu nome é Azaghal, de Curitiba, e eu quero denunciar um não-humano trabalhando em um hostel em Copacabana. Tipo isso? Nosso amigo 3D, exatamente. Fez a denúncia correta. É isso aí, basicamente você liga. E se você for no site do Gengibre, tem um link aí, você também pode gravar do site. Aí o que acontece? O mais criativo, a denúncia mais criativa, vai ganhar. Eu criei um problema agora pro patrocinador, né? Por quê? Porque ninguém vai ser mais criativo que eu. Que ridículo. Mas o que você faz? Olha só, não adianta só ligar, não. Você tem que ligar e você tem que se cadastrar aí no link do site que a gente tem aí no post. Quando você se cadastrar, você tem que colocar o número do telefone que você usou pra ligar, entendeu? Pra eles buscarem lá no banco de dados a tua ligação e saberem que foi você. Então não esquece, tem que ligar e tem que se cadastrar pra participar, beleza? Certo. Acesse aí uniãomultinacional.com.br. Azaghal, mais recados agora com o mega boca lançamento Zoda de Spoilers Classic! Na verdade é um mega boga lançamento com a mão no freio de mão, né? Pois é, exatamente. Vocês veem que aí no site está exposto, se vocês estão vendo esse podcast muito no futuro, procure. Temos um novo episódio, o terceiro episódio, que é a Zona de Spoilers Classic, totalmente diferente do que a gente já tinha feito. E muito melhor. Nós reunimos vários membros do Nerdcast, Azaghal. Exato. E nós vimos um filme clássico. Sim. Neste caso, Comando para Matar. Olha aí, cara. Exato. Não tem algo mais clássico e tosco que Comando para Matar. Aí o que acontece? Ficou foda, vocês vão se cagar de rir. Muito é sempre muito engraçado. Tá lá Sr. K, Tucano, Vince Glotto, uh-huh, Lohan. Só que dá um trabalho infernal fazer vídeo. Mais do que Nerdcast, acreditem. Muito mais, muito mais. Então, nós temos que ser conscientes. Exato. Não tem como viabilizar um projeto dessa magnitude sem ter um incentivo financeiro por trás. O trabalho tem que ser pago. Exatamente. Né? Esse é o nosso trabalho. Exato. A gente não tem outro trabalho e esse é o nosso hobby. Esse é o nosso trabalho. A gente tem que dedicar horas de trabalho a coisas rentáveis, né? E nós não conseguimos fazer algo meia boca, com uma edição meia boca, ou colocar o vídeo inteiro para as pessoas virem. Não, a gente tem que fazer o negócio direito. Exato. Então é o seguinte, esse foi o piloto do episódio Classic. Uhum. Vocês já viram o piloto do episódio Premiere. Exato. Esse projeto vai acontecer, o Zona de Spoilers, em 2010. Isso. Nós vamos fazer uma temporada. Exatamente. Vão ser X episódios durante o ano, 2 episódios por mês. Zona de Spoilers Premiere, eles vão ser independentes do Classic. Aham. Uhum. Pra isso, nós vamos utilizar o tempo que nós temos a partir de hoje, já com o programa pronto, até a data de estreia, para capitalizar o Zona de Spoilers. Exatamente. E além disso, como nós achamos que foi absurdamente foda com os nossos amigos, não tem como gravar sem eles mais. Exato, temos que ir ao Rio de Janeiro. Então vamos ter que ir no Rio de Janeiro, vamos ter que ir São Paulo atrás do Tucano e vamos ter que filmar com essa galera antes, com antecedência, pra poder editar. Pra... Exatamente. Tá tudo ok, sabe? Que é diferente do Nerdcast, não tem a facilidade do Nerdcast de ligar o Skype e conversar e editar. Não, a gente tem que estar junto, né? Um projeto diferente. Exatamente. Então, pra vocês verem quanta coisa envolve, né, o projeto. Exato. Então não chiem, porque ele vai acontecer da melhor maneira possível. Se você conhecer alguém que se interesse em patrocinar o projeto, se você tem algum canal que nos leve a um patrocinador ou qualquer coisa do tipo, manda um e-mail, porque vai nos ajudar pra caralho, vai nos poupar o trabalho de ficar procurando anunciantes, a gente pode se concentrar em fazer o programa. Exato. E aí o programa vai acontecer, o que é muito mega boga. Exato, vai ser, a gente tá maluco pra fazer essa porra. Porra, muito bom. Temos que agradecer ao Diego Moreno, que tratou o áudio de uma forma absurda. Exato. E ao Anderson Gaveta, Gavetex, que deu um que não é o gaveteiro. Exato. Mas ele deu uns gary-gary, né, a mais no vídeo. Sim. Ficou bom. Ele fez a arte. A arte. Ele embelezou o vídeo. Mas é isso. Zona Spoilers, assistam, ajudem e esperem. Então vamos lá. Semana passada, vários nerds falaram que o nome Blue Hand apareceu no seriado Flash Forward e a gente ficou fazendo um pouco caso disso. Exato. No seriado. Mas a gente foi assistir... Exato. E a gente tem que retirar o que disse, que é foda pra cacete. Assim, eu não sei se é foda pra cacete. Mas há potencial, né? É o episódio piloto, o primeiro episódio que nós assistimos, uh-huh, é bom pra caralho. Começou muito bem. Tem cara que vai ser foda. Exato. Né? Começou cheio de mistério, cheio de confusão. Tem easter egg de Lost. Exato. Parece um outdoor da Oceania. Tem 2 easter eggs de Lost. Tem, né? Também. Tem um canguru na parada. Onde é que tem canguru? Mas também disseram que tinha um cartaz de Lost na lateral de ônibus também. Ah, é? É, não sei. Não, é dos produtores do Lost, hein? É do David Goyer. Mas é da ABC, né? É da ABC, exato. Tá em casa, né? Mas aparece o famigerado ou a famigerada ou a organização famigerada Blue Hand. Exato. Eu acho... Eu não vou dar spoiler, não, mas eu acho que eu sei quem é Blue Hand. Tá. Eu acho que é o cara que aparece no estádio de beisebol ou de futebol, whatever. Na cena-chave. Ou não, baseado em... Baseado em nada, mas eu acho que é. Blue Hand, ele é um só. Ele é enciclopédia viva do Nerdcast. Exatamente. Qualquer Blue Hand que venha depois disso é uma cópia barata. Então, independente dessa série ser boa, o Blue Hand dela não presta. Exatamente. Muitos e-mails sobre o último episódio com o Marcelo Serpa, uma entrevista. Exato. E todos nós sabemos, ficou bem claro que houve uma divisão do público. Cara, normal, normal. Não, eu vou te dizer, eu acompanhei o feedback pelo Twitter. Uhum. Que é uma ótima ferramenta para medir em tempo real os acontecimentos no planeta. Sim. E a maioria adorou o programa. Porque... Então não houve divisão de público. Houve alguns que sempre implicam e o resto. Sim. Mas eu acho que eles merecem, né, ser comentados também, né? Afinal, sim, é normal. A gente sabia que ia ser um Nerdcast diferente e que ia ser comentado por causa disso, porque a gente não ficou rindo o tempo todo, foi uma entrevista mais séria e tal. Mas nós separamos 2 e-mails que dizem mais ou menos o que a galera achou. Então, primeiro e-mail de Lauro Marcos, 31 anos, publicitário, Fortaleza, Ceará. Começa com um puta que pariu. Acho que esse vai ser o e-mail com mais pis da história do Nerdcast, porque não tem como falar de Marcelo Serpa sem mencionar palavras como do caralho, foda e por aí vai. Se antes nós tivemos grandes personalidades participando do Nerdcast, dessa vez vocês botaram pra fuder de vez. Nós, publicitários, a exemplo de outras profissões, também temos nossos mitos. E Marcelo Serpa, com certeza, é um dos maiores. Pra mim, então, que sou diretor de arte, nem se fala. Parabéns por terem conseguido trazer esse grande cara para o podcast de vocês. E por que não, nosso também. Foi muito foda. Tão foda que a Azaghal praticamente não falou nada. Me lembrou as entrevistas do Jô Soares quando ele chama alguém realmente interessante a ponto de deixá-lo calado durante toda a entrevista, fazendo apenas pequenas intervenções. Mas essa é sempre a ideia das nossas entrevistas, né? Quando a gente traz um cara foda, e o cara tem muita informação pra passar, e ele tem uma agenda inacreditavelmente restrita. Exato, exato. Então a gente tinha uma janela de tempo. Exato. E essa entrevista tava pra ser marcada, ela foi remarcada várias vezes. Exato. Porque ele sempre tinha imprevistos e tal. E aí quando a gente teve o tempo, a gente deixou o cara falar o máximo que ele... possível. Exatamente, eu vou ficar interrompendo o cara pra falar escrotizar e mega boga, né? Toma no cu, né? Exato, era uma proposta diferente, né? Foram incisões cirúrgicas. Cirúrgicas. Enfim, ele disse que gostou pra cacete, estourou os miolos dele e achou demais. Sabe quem disse que gostou pra cacete também? Quem? O Marcelo Serpa. Ah, foi bom. Ele falou que nós somos muito educados e inteligentes. Excelente. Excelente. William Souza, apelidado de DL, ou DL. DL. 20 anos, estudante, Jundiaí, São Paulo. Deve ser DL, né, Jundiaí? DL, não é? DL, né? Não costumo enviar-lhes muitas mensagens, pois se é pra ficar elogiando, já tem muita gente por aí fazendo o serviço e muito bem feito. Ah, muito obrigado. Ele tá falando das pessoas que elogiam que fazem o serviço dela bem feito. De elogiar. É, mas isso foi um elogio também. Tá, ótimo. É exatamente pelo oposto que eu estou escrevendo este e-mail. Ahá. Finalmente vocês gravaram um cast, na verdade um podcast, que me fez dizer, poxa, é o pior que eu já ouvi. É claro que um dia um cast podcast iria me passar isso. Afinal, ninguém é perfeito. Ou não é impossível se agradar a todos. Exatamente, o tempo, né? Todo, né? Afinal de contas, você viu que o cara acima... Achou foda. Exatamente. Enquanto ele deve odiar RPG ou Star Wars. Ninguém gosta de tudo, né, exato, cara? Exato, exato. Só o jovem nerd. Que mentira. O problema que encontrei neste cast podcast foi que dessa vez vocês expressaram com muito mais força o lado boring de vocês que vinha se desenvolvendo desde o cast sobre dinheiro, bolsa de valores. O lado corporativista. Os casts que vocês comentam, negócios, ações, métodos de arrecadação e etc., não são chatos, muito pelo contrário, são informativos e vocês conseguem deixá-los divertidos com piadinhas e referências. Mas este em questão foi muito negócios. Caraca, eu fico revoltado com essas pessoas, sinceramente. Não, é que ele achou sério demais, foi isso. É o que alguns acharam. É, eu achei. Eu esperava que o Marcelo Serpa fosse um cara muito mais sério, ele foi até legal. Foi divertido. Contou a história do escritório branquinho que ele queria ter. Esse tipo de discussão que não achei que encaixou muito bem no Nerdcast. Seria algo para mais o Merico fazer no Braincast. Essa é uma opinião que as pessoas têm que tem que ser entendida. Existem algumas regras em relação ao Nerdcast. Uh-huh. A primeira delas é para a galera do F5. O horário de publicação do Nerdcast é 12:30. Isso. Qualquer minuto ou hora que saia antes é lucro pra vocês. Exatamente. Mas não reclamem, porque o horário de publicação é 12:30. É, boa, boa. Segundo, o Nerdcast não é um podcast nerd. Nós não abordamos só assuntos nerds, porque graças a Deus nós não somos idiotas a esse ponto de ser só nerd. Exato, todo mundo é nerd mais alguma coisa. Então, né? O Nerdcast já foi dito aqui, eu repito, e vai ser a última vez que eu já tô de saco cheio de ficar explicando isso pros bocós. O Nerdcast é um programa que tem a opinião dos nerds sobre todos os assuntos, inclusive Marcelo Serpa. Exatamente. Então a gente pode falar do que a gente quiser. Se a gente amanhã quiser entrevistar o Papa e por acaso consiga 5 minutos na agenda dele, vai ter um Nerdcast com o Papa. E a opinião é um nerd sobre o Papa, que ele parece o Palpatine, por exemplo. Não é um perfeito a expressão da opinião nerd sobre tudo. Ele termina dizendo que não é um fanboy enfurecido e não quer montar aqui uma revolução mesmo, porque você seria esmagado. Espero que entenda que foi pelo menos uma tentativa de crítica construtiva. Isso, mas foi legal que teve poucos trolls da Zagal. Os trolls, eles foram sumariamente eliminados. Eliminados, praticamente. Não, não existe. As pessoas têm feito crítica construtiva. A terceira regra que tem no Nerdcast, e na verdade isso é pro blog, e pra todos os blogs, acredito eu, é que os comentários não são uma privada onde você pode despejar a merda que tem na sua cabeça. Exatamente. Os comentários são um espaço onde as pessoas podem colocar suas opiniões dentro de um certo nível social. Sim, de bom senso, né? Exato, a gente não vai aceitar um cara idiota falando que ficou uma merda só porque ele gosta de Star Wars e é um retardado mental que não fala de outra coisa na vida dele. Então, quem trollou ali, quem escrotizou, tomou um delete, um report spam e um bloqueio no IP. Pra deixar de ser otário. Ai, ai, exatamente. Quer falar o que quiser, escreve o teu próprio blog. A gente fala o que quiser. É porque é o nosso blog. Exato. Pedro Celso, 18 anos, analista de testes. Comecei a ouvir pelo 176 Brinquedos anos 80. Clássico, lembrei na época que eu bebi a água do Aquaplay. Ah. Que nojo, cara. Isso aí é um nível de dificuldade extreme, né, cara? Você joga a parada semi-intoxicado. Agora chega de prosa, porque tá na hora da canelada. No Nerdcast 180, algumas vezes vocês falaram o termo logomarca. Qualquer pessoa deixaria passar esse detalhe, mas eu ouvi isso durante o período inteiro de faculdade nas aulas de web design. Acontece que a etimologia de logomarca vem da junção de logo e marca. Logo vem do grego, que significa significado, e marca vem do germânico marca, que também significa significado. Ou seja, logomarca é como se fosse significado do significado. O termo certo é logotipo. O Alotone fez o comentário, tipo que todas as empresas queriam ser como a Nike e de usar só a logomarca sem o logotipo. Mesmo logomarca sendo um erro, alguém me explica como usar uma logomarca sem um logotipo? Simples, meu querido amigo. As palavras logotipo e logomarca estão no nosso dicionário Aurélio. Ah, vamos lá. E a palavra logotipo é, segundo ele, um grupo de letras fundidas em um só tipo, formando uma sigla ou palavra, especialmente desenhada para uma instituição e empresa. Ou seja, se a Nike tem aquela curvinha como marca, aquilo não pode ser nunca um logotipo. Exatamente. Não tem tipo. Não tem. Aquilo é uma marca. Exato. Se você já tivesse alguma vez na sua vida ido no INPI pra registrar a sua marca, seu logotipo e sua logomarca, como eu fiz já, você saberia disso. E não teria cometido essa camelada. Exato. Dolorosa. Porque logomarca... Porque logomarca também consta no dicionário Aurélio como qualquer representação gráfica padronizada distintiva utilizada como marca. Então pode vir o presidente da ADG aqui jogar na minha cara que não é logomarca, que eu jogo Aurélio na cara dele. Exato. Pode-se falar sim, eu estudei isso na faculdade, também perguntamos sobre o professor. O consenso geral é que não existe consenso. Então use logomarca, logotipo, logo, marca, o que você quiser à vontade, certo? E avisa pro seu professor de web design pra ele dar um curso de gente. Ai, vamos para alienígenas. Casos de ufologia. O que, que a gente não falou nos últimos Nerdcasts de ufologia? Bom, eu não, é o primeiro que eu participo, então vai ser a primeira chance de eu falar que eu já vi um OVNI. Olha só! Caraca! Isso é algo. Isso é tá algo. Tá vendo já? Como é que foi isso? Cara, foi o seguinte. É meio inacreditável, mas... eu era moleque, devia ter uns 14, 15 anos, talvez. Olha só. Tava no carro, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, indo do Rio pra Teresópolis. Ó, é ali onde Jorge pode, viu? É. A gente tava ainda na Avenida Brasil pra entrar na Washington Luiz, quando eu olho pra cima e vejo uma parada gigante por cima de mim. O quê? Gigante? Gigante? Gigante. Não é luzinha, não? A parada é gigante? Muito grande. A parada é gigante. Que isso, Jota? Com várias conexões, a parada gigante. Tô impressionado. E aí foi engraçado, cara, que minha mãe olhou pra cima e viu também. Uh-huh. Meu pai e meu irmão olhavam e não viu nada. Ih, rapaz. Caralho. Eles não viram absolutamente nada. Qual dupla tinha lançado mão de psicotrópicos? Não, pô, eu não vi. Nessa época... Nessa época eu tava envolvido com a galera, os amigos meus, mais velhos do que eu, e Neguinho era fascinado por essas coisas de ufologia, mas de espiritismo, não... de... Enfim. Não... E a gente mandou cartas pra revista Planeta. Caraca, que loucura! É, mandamos... E eu descrevendo como é que eu vi, o que que eu vi e tal. E outras pessoas responderam, dizendo que viram a mesma coisa, no mesmo espaço de tempo por ali no Rio ainda. Caraca! Mais umas três ou quatro pessoas nessa troca de correspondência mandaram, viram coisas similares, um pouco, umas poucas diferenças do negócio. Então a revista Planeta, na época, até disse que era um caso que eles... Consideravam válido. É, consideravam válido. Olha só, JP, mas teu pai e teu irmão não viram nada. Não viu. E, se você, e hoje em dia, se você pergunta pra minha mãe, ela não lembra. Ih, caralho! Oh, mano. Isso é o típico caso de amnésia provocada por alienígenas. Já vi muito disso. Tá vendo só? Agora o que me impressiona é que eu conheço o João Paulo há muitos anos. Tu nunca contou isso, cara. Já contei. Com certeza já contei. Você que não deve esquecer. Todo mundo que conta, esquece, cara. Olha só. Você vê que acha. Gravado aí. Tá a vendo? Própria história vem com uma parada de né? Tu sabia dessa, Tucano? Me esqueci. Será possível isso? Tá vendo? Pô, o João Paulo é o cara que eu dou crédito, né? Exato, né? Você lembra perfeitamente? Cara, isso já tem muitos anos, bicho. É, eu lembro, assim, vagamente do negócio. Eu lembro que era muito grande, muitas luzes, e tinham várias conexões, assim, umas quatro conexões entre elas. Caramba. Não era um negócio, assim, inteiriço, sabe? Meu era um negócio Deus, com algumas conexões. Cara. Era mais detalhes, eu já não lembro mais, pô. Eu tinha uns 14 anos, já tem mais de 20 anos. Caraca, isso é sensacional. Fui muito impressionado. Mas aí, tipo assim, e a sua opinião sobre a parada? Você acha que é o que você viu? Ou você não sabe bem? Se você... Pô, só pode ser o que eu vi, cara. Não tem jeito. Tá certo. Era o quê? Um balão meteorológico, pô, do tamanho da cidade de Petrópolis? Não, pô, não dá. Ai, ai. Kassambar, temos que levantar aqui que recentemente vimos um caso que todo mundo na internet, né, já ficou sabendo de cara, que foi o ET do Panamá. Ah, não, cara. Tu vai me dizer que tu não acredita, Zagão. Ah, cara, olha só. Não. Tu tá de brincadeira comigo. Eu consigo acreditar mais naquela... alienígena que o nego mostrou lá na China, que? Na Coreia, sei lá onde era, que lembra? Não, lembra que... aquele negócio que eram os bichos que parecia uma... Ah, são os bichos. Porra, aquilo é viral de alguma coisa. Mas eu consigo acreditar mais naquilo do que naquele bicho preguiça horroroso, albino... Sem pelos. Eu vi essa imagem do, digamos, do ET lá. Mas eu não consegui identificar qual era o tamanho dele. Era pequeno. Era pequeno, né? Rapaz, a foto vocês estão por fora. Você acha que é grande o negócio? Eu vi vídeos que não estão no YouTube. Olha só, onde é que... Me mandaram com ele saindo da gruta e falando: leve-me ao seu vida. É o fim de estender, amor. É, exatamente. Caralho, tu viu também? Eu trago amor, eu trago esperança, eu trago pedra! Pedra não! Que ridículo. Ele parecia com o Sr. Burns, né, se você... Mas isso é ridículo, né, cara? O que nego fez? Nego tirou os pelos do bicho? Eu acho que tinha a pele do... Ah, devia ser um bicho preguiça com micose. Nego falou que... Um sarna. É, pode ser um bicho preguiça albino, que pode... Não ter pelo por alguma porra genética, o cacete. Até o site Centro de Ufologia Brasileiro disse que isso foi um sensacionalismo do cacete, que a ufologia tem que amadurecer, que o nego não pode ficar achando que qualquer porra... Não, a controvérsia. Eu li no site dos caras, porra. Como é que tem que amadurecer, meu amigo? É ter verde. Teve até um bicho congelado que acharam também semana passada. O bicho tá congelado porque o cara guardou, que achou no celular. O dele parecia um cachorro meio lobo, meio whatever, que o nego tava achando que era um chupa-cabra. E aí descobriram que era um cachorro meio lobo, meio whatever. O cara ninguém sabe, o cara tá lá. Esse negócio da preguiça, o que mais me impressiona é o nego achar que ela é albina, né, cara? Albino é um negócio muito esquisito, né, bicho? Por quê? Não sei se vai surgir algum nerd albino aí, puto, mas, pô, albino é uma parada muito esquisita, cara. Ué, mas é uma é falta total de melanina, né, cara? É, pois é, mas isso não numa pessoa, a gente já até vê, porque a gente tá acostumado a ver o Sivuco, o Hermeto Pascoal, os caras assim. Mas um bicho é sempre mais esquisito, né, cara? A gente tá acostumado a ver o Sivuco e o Hermeto Pascoal, a gente não consegue diferenciar quem é quem, né? Não, mas existem animais que são albinos. É, não tem, mas é... Nossa, a variação de melanina é normal até. A onça preta e a pantera negra são, respectivamente, onça pintada e leopardo, só que com excesso de melanina. Ah, peraí, o albino, ele é um cara que não tem melanina nenhuma. É, é o contrário. E o que pega nessa história toda é que você, por ser albino, você não é careca, né? Exato. Não é obrigatório, né? Falando sério, agora, vocês já viram peixe que mora em caverna, em lagos subterrâneos? Ah. E o senhor alienígena, que os peixes são muito bizarros. Mas aí é a espécie deles, né, cara? Não é que saiu um albino ali, maluco. Não é a espécie deles, é uma mutação que acontece e esse tipo de peixe... Tipo, se tivesse no ambiente natural, vai, um peixe cego, não ia conseguir sobreviver. Num ambiente que não tem luz, ele começa a se reproduzir. Mas é a condição da espécie dele, pô. O polar não vive no deserto, só no Lost, não. Né, pô? Mas é isso que eu tô falando. Podia ser uma preguiça que tava morando numa gruta. Esse tipo de evolução acontecer é muito raro. O que deve ter rolado mesmo, o albinismo é um defeito genético. O que deve ter acontecido é que aquela preguiça tinha o defeito, os pais dele passaram pra ele o gene defeituoso. Então, mas tem cara de preguiça mesmo? Porque a preguiça que eu conheço é até a cara mais achatada, né? Não, lembra, pastor. Eu vi pelas patas, pela garra. Não sei se a cara é de preguiça, mas só que as mãos e os pés são iguais de preguiça, né? Tem aquelas unhas de preguiça. As unhas de preguiça, né? Porra, então matou. Matou! E matou com pedra e pau, brother. Poderia ser um hobbit também, né? Porra! Um hobbit que achou um anel e escondido na floresta. Tá ótimo. Eu jogando D&D uma vez, fui atacado por uma preguiça gigante. Albina? Não era albina, não. Se fosse albina, aí fora. Aí tem que sair correndo, o personagem. Tem até um vídeo do ET capturado pela NASA, vocês já viram isso? Aquele tosco? Aquele fica... Want a glass of water? Já viram isso? Não. É um bom vídeo, cara. Eu vi, tá na pauta e você teve a coragem de falar que... pelo menos o vídeo é bem feito. Que pariu. Porra, lógico que é fake, mas é bem feito, cara. Pelo amor de Deus, cara. De todos os vídeos fake, não, olha só. De todos os vídeos fake de alienígena que eu vi, esse é o mais maneiro. Eu acho que aquele autópsia de Teletubby é mais bem feito. Ah, porra! Parece um Playmobil gigante, cara. O boneco é rígido, de plástico. Depois que morre, fica rígido. Rigor mortis. É o rigor mortis, isso aí. Eu não lembro se a gente falou sobre o Hercólobus, falou? Hercólobus. Acho que não. Porque é uma coisa que preocupa, né, gente? O quê, então, cara? Hercólobus. Você nunca leu o livro? Não. Eu vi em São Lourenço isso. Esse livro é um best-seller. Vendi em bancas em São Paulo, falando sobre Hercólobus, planeta intrusor. Ah, eu sei. Que planeta vermelho. Eu li essa porra em São Lourenço. Então, também. São Lourenço também. Eu continuo boiando, não tem a menor ideia do que você está falando. Também, eu não sei se eu quero parar de boiar, não. É bom, a história é boa. O livro conta, descreve detalhadamente os seres perfeitos que vivem em Saturno. Como lá é belo e como eles usam um cinto, que pode fazer tudo. Um cinto? É, tipo do Batman. Assim, se a gente vai fazer um nerd que é chacota... Não, cara! Os caras moram em Saturno, são uma raça perfeita, porque todos eles se parecem com a... Com a Megan Fox, inclusive o dedão é igual. Aquele dedão dela é alienígena, cara. Na verdade, estão... Até estudando ela, tem uns companheiros aqui de ufologia pra saber se ela tem algum envolvimento com os seres perfeitos. Aham. Uhum. É verdade. E aí usam cintos de utilidade que fazem qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Você pode pensar. Tá com o batirangue de lá, né? Inclusive, não fazer eles serem esmagados pela gravidade de Saturno, né? Mas só porque tem 90 vezes maior do que a Terra? Não, desculpa. Não é Saturno, é Vênus. Vênus. Olha só. Agora sim eu tô entendendo que esse cinto protege ele das temperaturas de 400 graus Celsius e... 480. E 480, é chuvas de ácido sulfúrico. Esse é um lugar belíssimo, realmente. Ótimo, lindo. Os caras são perfeitos, mas tem um péssimo gosto de onde vão morar, né, cara? Mas e aí, qual é a da história? Exato. A parada é que, Hercólobus é um planeta que está vindo em nossa direção e até 2012 ele vai se chocar com a Terra. Mas o que, que isso tem a ver com Vênus e a raça perfeita? Porque quem contou a história foram os perfeitos de Vênus. Caraca, eles falaram, olha, gente, só pra vocês saberem, tá vindo um planeta gigante aí e vai estourar no de vocês, é isso? É, é isso aí. E ele tem um cloaking device, que nenhum astrônomo consegue enxergar. Eu até acredito no final do mundo de 2012. Agora, pra um planeta tá vindo na nossa direção e ninguém viu até agora, cara, os bichinhos têm que estar numa velocidade violenta, porra, né, cara? Porra, é hyperspace, não, para, cara. Aparece o seguinte, os astrônomos já descobriram, já avistaram, ele pode ser visto a olho nu. Tá bom. A parada é que eles querem divulgar pra não causar o pânico. Tá bom. Pô, tu nunca viu impacto fulminante? Impacto profundo. O governo não fala na hora. Só os 47 do segundo tempo. Você quer dizer que o governo então matou todos os astrônomos que é pra nego não divulgar a parada do mundo inteiro? Eles estão esperando o Bruce Willis pra preparar pra ele fazer negócio. Sabe o que eu acho engraçado? Tá vindo um planeta em direção da Terra. Uhum. Quinto elemento. Uhum. E aí, assim, se no filme Armagedon do Bruce Willis já foi difícil pros caras deterem um cometa gigante, calcule deter um planeta. Não tem como. Nessas horas, os astrônomos já pediram demissão e vão fazer uma orgia que só vai acabar em 2012, né? Exato, cara. Pra que você vai se preocupar com pânico se o planeta vai simplesmente ser obliterado? Exatamente, whatever. Não existe possibilidade de salvação. Quando o planeta bater neste aqui, acabou. Acabou, cara. Você pode estar na base Ninho da Águia, debaixo da pedra. É. Pode estar onde você quiser, deixa cara. Deixa três anos de pânico, a gente vive a era da escrutidão, pelo menos. Agora, em agosto de 2009, caiu um objeto perto da Boca do Acre. Mas o que é a Boca do Acre? É a cidade, 200 quilômetros de Rio Branco. Sobre isso eu me recuso a falar, pô. Não, sério, cara, diz que vários testemunhos, os caras viram um objeto não identificado inflamável cair na região de Mata Fechada, 15 quilômetros da cidade. Caiu, fez um estrondo, riscou o céu, fez um estrondo absurdo. E ainda estão tentando fazer com que vá uma... Não, o melhor uma é que o Tucano. Tá escrito aqui na pauta que o Jovem Nerd fez. Ainda não foi organizada uma força-tarefa para ir ao local. Não. Aí o Tucano botou uma observação em vermelho ao lado. Óbvio, não se organiza expedições para ir num lugar que não existe. Comentário de Tucano na pauta. Realmente na boca dele, né, cara? Por que a gente conhece de boca? Como é que o Estado tem uma boca, pô? É uma historinha recente. Mesmo, né, cara? Não, a parada é assim, o governo vai voltar o CPMF. A ideia desse Nerdcast, na verdade, não era falar sobre esses causos, que a gente já tratou pra caralho disso nos outros. Uhum. Mas sim comentar a visão humana sobre os alienígenas. Certo. Nós vimos o filme Distrito 9. Uhum. Ficamos empolgadaços. Porque o filme é foda. Uhum. E que ele dá uma visão bem diferenciada das outras visões de filmes de ET que a gente tá acostumado a ver por aí. É, foi assim, foi isso que a gente gostou no filme, que é diferente de tudo que a gente já viu, né? E o que acontece? No filme Distrito 9, a ideia é maneira. Aparece uma nave em cima da África. África do Sul, no caso. Na África. Não na África inteira, né? Na África do Sul, mas é uma Hild, uma nave Hild. Hild. Que já é uma parada que, né? Porque normalmente esses alienígenas já aparecem nos Estados Unidos, né? É. Destrói a Casa Branca. Exato. Né, a Estátua da Liberdade. Você vê a história do filme, você vê que tem tudo a ver a nave chegar na África do Sul. Se eles fossem alienígenas em alto nível, eles iam pros Estados Unidos. Eles eram em terceiro mundo ali. É mesmo, eles estavam fodidos, cara. E essa aí que a ideia do filme mostra, os alienígenas chegam e eles não vieram pra conquistar, nem pra trazer amor, nem pra compartilhar porra nenhuma, eles estavam fodidos. Exato. Estavam doentes, a nave tava ferrada, e aí eles pediram meio que asilo na Terra, exato. Na África do Sul. Chegam pedindo asilo, né, cara? Exato, você não entendeu, eles são alienígenas visionários, cara. Por quê? Que já vieram pra aprender como é que se faz uma Copa do Mundo, entendeu? E pô, vai isso pra outros cantos da galáxia. Como é que se organiza um evento desse porte, né? Eu acho que eles não sabiam falar inglês direito e foram falar com o Joel Santana, cara. Então é ótimo. O legal do filme é que mostra essa parada do passar do tempo. Os alienígenas passam a viver em distritos, né? Em favela, né? É, que parecem os guetos, né? Do... Um gueto. É. Mas é, você vê que o filme tem uma pegada política, né? Porque você vê o apartheid ali, né, cara? A mesma coisa, África do Sul. Tem a ver com a África do Sul, inclusive a história de ser distrito, eles chamam a favela lá de distrito. Ah. Aquela história da revocação deles e tudo, tem a ver com uma briga gigante que teve lá quando eles desfizeram uma favela chamada Distrito 7. Uh-huh. Que foi uma pancadaria do caramba. Mas então eles não moram em Joanesburgo, eles moram em outra cidade. Não, eles a princípio moram na cidade, mas eles depois são alocados pra um gueto, uma favela, que só tem os alienígenas. É. Então eles lá construíram também a, sei lá, Chupa Cabrória. E meteram os caras lá. Mais ou menos por aí. Mas sabe o que é engraçado aqui? Isso me faz pensar, você vê o tratamento que é dado pros alienígenas, né, cara? Eles chegam uma raça de outro planeta, só pela nave que eles trouxeram, né, que eles vieram, já é uma coisa impressionante. É, claro. Mas foram todos jogados na porra de um gueto. Isso nos leva a entender por que que o Alf, por exemplo... Sempre ficou bem chavado, né, cara? Claro, pô. Outro dia eu chorei vendo o Alf, cara. O último capítulo que ele é levado embora. Como não é acredito. Que é? É o último capítulo? É emocionante, vocês estão brincando. Não, nunca vi, cara. É emocionante, emocionante. Tem nego que fala que chorou quando era pequeno vendo a mãe do Bambi morrer. Isso aí, porra, é pinto perto do Alf. Alf ele mora. Caraca, como é que é isso, cara? Chega a NASA e leva ele. Você tá de sacanagem. Pô. Que ele ia pra casa. Não, que pra casa, nada. Melmac explodiu. É, Melmac explodiu. Ah, sim, verdade. Mas peraí, você tá me dizendo que o último capítulo de Alf, a casa é invadida e os agentes do governo prendem o Alf e levam? Pô, tu nunca viu? Não! Pra quem tava duvidando, eu acabei de achar aqui. A série durou 4 temporadas e 103 episódios. No capítulo final da série, Alf não pode ser resgatado por outros sobreviventes de seu planeta, mas em lugar disso foi capturado pelo exército americano. Nossa, olha isso. Cara, isso é um final horrível. Horrível. Traumatizante foda. Cara. Ainda bem que eu nunca vi. Alf virou cobaia. Cobaia, foda. Abriram o peito do Alf, fizeram autópsia no Alf, né, cara? Então, aí se suponha que a partir desse trecho haveria uma quinta temporada, mas não rolou. Porra! Caralho! Porra, ia ser... Acabou a série foi encerrada com ele sendo capturado. Isso é pra terminar mesmo. Adult Swim, né, cara? É, que não deixa dúvida que a série terminou, né, cara? Não é igual essas outras coisas. Você fica margem se vai voltar ou não. Aí não, a história terminou mesmo. Mas acontece que em 1996 foi apresentado um filme chamado Projeto Alf. Como os agentes ajudaram o Alf a escapar. Que isso? Um filme? É. Do Alf? Filme é exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Bom, o filme eu não vi. Eu achei num site aqui. Mas esse do Alf sendo levado pelo exército, eu lembro. Meu Deus do céu, tá ótimo. Terror. Olha só que engraçado. No filme Men in Black, existe uma porrada de alienígenas na Terra. É, porque eles seguem aquela linha do... É, isso é genial, né? Alienígena infiltrado. Pra se passar como terrestre. Mas isso é genial, né? Porque você vai naquela linha de que tu bate o olho numa pessoa e fala, pô, esse cara não pode ser desse planeta. Exato. Né? Várias. É genial, porra, cara, né? Eu tô cansado de ver, cara, esses avatares por aí, meu irmão. Você vai, aperta a orelha, quer apertar a orelha do cara pra o rosto abrir. Caraca, sabe, tem as figuras que realmente, né, cara? São. Todo mundo conhece, pô, uma meia dúzia que tu pensa, pô, esse cara não pode ser desse planeta, né? Joe Ramone, por exemplo, né? Joe Ramone, com certeza, pô. Aí o que eu me pergunto é o seguinte, por que no Men in Black os alienígenas deram sorte de serem bem tratados e no Distrito 9 eles se fuderam foda? Será que foi só porque no Men in Black eles foram pros Estados Unidos? Ou porque esses alienígenas que foram parar no Men in Black tinham grana? É, porque os alienígenas do Men in Black sempre trouxeram algum benefício, né? Exato. De ciência, de alguma coisa assim para o instituto lá, que os caras puderam refazer e comercializar, né? Exatamente, eles traziam tecnologia aí, de presente. Aquele episódio do Simpsons que a gente foi sacaneando, eu vim lhes trazer amor, matem ele, pra mim é a definição do ser humano, não importa se for de parente, te tá dando porrada, tá matando. Exatamente. Se chegar uma raça alienígena aqui, o cara pode trazer tecnologia, pode trazer o que for. Se ele não parecer que vai dar porrada na gente, se ele vier na paz, vai apanhar. Vai. Agora, nos Estados Unidos tem a questão econômica. Na África, eles foram, pô, lá, marginalizados. E se eles tivessem pintado no Brasil pedindo ajuda? Aí virava festa, cara. Virava zona. Saia na televisão. Ia ter samba-enredo dos alienígenas. Ah, ia aparecer no Fantástico? O Fantástico tá atual pra caralho. Não, Twitter, aparecendo, né, cara? Aparecendo o programa do Faustão de tarde. Ah, é? Ah, não. Fantástico. Sabe o que ia acontecer no Brasil? Primeiro ia sair antes de em qualquer outro lugar, em blogs e Twitter. Exatamente. E aí esse pessoal da blogosfera, entre aspas, e da twitosfera e de qualquer osfera que esteja, ia ficar discutindo por que que a esfera deles não tem relevância enquanto não sai num veículo formal. Exato. E foda-se a importância de ter alienígenas no Brasil. Exato. A discussão vai ser essa. Com certeza. Kosovo. Tem uma outra forma de ver alienígenas, é muito interessante, aquele filme O Milagre Veio do Espaço. Ah, excelente filme infantil, produzido pelo Spielberg. Das navezinhas. Das navezinhas que vem no prédio com os velhinhos, tinha que ser demolido, e eles consertavam as coisas. Foi uma época que o nego tava querendo mostrar os alienígenas boizinhos, né, cara? Mas era na pegada do ET, né, cara? É, exatamente, os alienígenas... Porque existem três esquemas básicos de alienígena, né? Ah, quais são? O alienígena que chega e fica escondido e fica favorecendo algum governo, sempre os Estados Unidos. Tá. Algum governo entenda os Estados Unidos. Sim. Existe o alienígena que chega e é caçado e escrotizado. Uhum. No estilo do ET e do Alf, agora, quem diria. Ele foi o primeiro escondido, depois caçado. Exato. Não, e tem o que vem pra detonar e destruir também. É, não, sim, verdade. Claro, verdade. Além disso, tem esse cara que vem destruir. Mas o Alf é um cara que vem pra Terra e tá meio que foragido, ele não pode aparecer, mas ele tá tranquilo pra caralho. É. Ele veio de férias, né? Exato. Pra comer alienígena de férias. Na boa. Coneheads. É. Third Rock from the Sun. Você lembra daquilo? Lembro. O cara do Footloose. O pastor do Footloose. É. John Lithgow. John Lithgow era genial, cara. Nesse seriado agora, o... Ah, o V... Não. O B a batalha final, vem pra escrotizar. Big Bang Theory. Que Big Bang Theory? Cara, tem um ali que é alienígena. Não. Disfarçado, tenho certeza. É Sheldon. Não, o Sheldon é gay. Não, claro que não. Não, claro que não. Não vamos nem discutir isso aqui, cara. O Sheldon é assexuado, cara. Tá, tá bom. O Sheldon é o bebê do Family Guy quando crescer. Exatamente. Ele só não sabe, meu irmão. Não é, esse cara não. Passar não. Um carnaval aqui no Rio de Janeiro, acabou. Acabou. Não, tá acabou, vai viver a cabeleireira em Copacabana. Escuta o que eu tô te falando. Tá louco. Não, o carnaval é foda. Teve uma vez que eu fui pro sul, e aí na nossa casa tinha um cara que era top 30 de enxadrista do Brasil. Meu irmão, o cara passou um carnaval com a gente, cara, e o pai dele ligou pra um amigo nosso que era enxadrista também. O que que vocês fizeram pro meu filho? Que isso? Peraí, esclareça o que que vocês fizeram com o rapaz, cara. Porque você tá falando que o outro vai chegar no Brasil e virar gay. Esclareça o que você fez aí com o rapaz, cara. Ele passou a viver, cara. Uma vida mais arco-íris, cara? Não. Encheu a cara, pegou uma pá de mulher e falou, eu não quero mais jogar. Largou, abandonou o xadrez. Meu Deus do céu. Supondo que os alienígenas aparecessem no Brasil. Eu acho que eles logo iam descobrir que ia ser um grande negócio virar flanelinha. Ali pela Lapa, entendeu? Ali perto ali do Fundição Progresso, ali na Lapa. Porra, ali é... Ali ia ser um lugar perto do Circo Voador. Eu vou te dizer que eles já devem estar lá, cara, porque tem uns travecões ali que tem cara de alienígena, meu irmão. Se eles fossem fudidos, eles iam ser relocados pra onde? Pra onde? É. Pro Acre! Beleza, cara. Os os alienígenas que vêm aqui destruir e escrutizar. Search and Destroy. Search and Destroy. A maioria dos filmes de alienígenas são sobre esse tipo. A maioria não, cara. É que você se engana. É? Porque não. Os outros, eles passam desapercebidos. Não. Você vê, aquele, o milagre veio do espaço, eles não vieram escrutizar, vieram tranquilos. Não, vieram consertar as coisas. A maioria é bonzinha, é nem bonzinha. Puta que pariu, cara. Extraterrestre GP tá é sacanagem, né? Aí vieram. Na verdade, eles vieram. Olha, milagre veio do espaço, eles vieram porque ela tava grávida, ia ter neném. Aí eles. O quê? Ah, o milagre veio do espaço? Eles vieram que queriam passaporte americano. Querem o Greek. Porra! Veio ter filho aqui, tá certo. Isso é cocum, velho. No cocum é um outro tipo de alienígena que é o que usa a Terra como depósito de lixo deles, né? Por que isso? Por que eles vieram depositar? Eram os casulos onde estavam os alienígenas, é. Né? É uma prisão. Não era uma prisão. Foram exilados, né, cara? Casulos, mano, no oceano terrestre. Não, eles... Eu acho que eles ficaram aqui, eles não tinham como sair, então eles usaram esses casulos pra sobreviver. Não, termina o filme com o cara do Locademia de Polícia no barco e a nave vindo buscar os casulos, a nave busca, né? A galera. É, porque aí eles falaram, olha, o nego tá achando, vai fuder os caras, vamos lá buscar. Quer dizer, o que aconteceu no cocum é bem simples. Ah. Os caras vieram pra Terra por alguma missão, Atlântica ou qualquer coisa do tipo. Deu merda, eles não tinham como ir embora. E ficaram, vamos entrar nos casulos, ficar debaixo d'água até a galera nos resgatar. Mandaram um aviso. Aí, galera, estamos aqui nos casulos, vem buscar. Nego no planeta cocum. Ligou o foda-se foda. Ou porque os caras eram escrotos, ou porque eles estavam sem grana, porque eles só vieram buscar os caras quando a merda tava pegando mesmo, cara. Tava pegando, já tava NASA, já tava. Porque eles podiam ter vindo antes com uma tranquilidade, mas tem que ser aquela correria. Nego não aprende aqui, quem disse que vai aprender outro planeta, né, cara? É tudo pra cima da hora, meu irmão. É, exatamente. Bom, mas sobre os alienígenas evil, eles vêm destruir. Sim. Né? Pelo prazer da coisa. Independence Day, né? Se você pegar todos os filmes de década de 50, 60, essas coisas, é só isso. É o medo. É só destruição, né? É porque eles querem desviar o medo da Guerra Fria, vão escolhendo outras coisas pra assustar a galera também, né? Exatamente, né? Existe uma teoria que a gente fala o contrário, que a gente até falou das... A teoria que diz que os americanos sabem da existência dos alienígenas e tem um pacto com eles, diz que os americanos começaram... Houve os entendimentos dos americanos e dos alienígenas e que os americanos esperavam que nós fôssemos atacados. E por isso eles começaram a soltar esses filmes de alienígenas maldosos. Esse depois rolou um acordo... E aí começou a rolar um filme de alienbonzinhos. Pra reparar, né? Esse problema diplomático. Esse negócio de ter um pacto com eles, eu sempre achei engraçado ficar imaginando assim, tá lá o presidente, pô, sabe da história, né? Aí o outro vai eleito, aí ele chama o cara na Casa Branca e vem cá, agora que tu tá eleito, eu tenho que te contar uma parada aqui. Cara, mas tem isso no Independence Day, né, cara? Tem, o presidente não sabia, na verdade. Né? É, Jedi 51. O velho maluco fica falando... É um filme tão merda, cara, tão merda, não pode nem lembrar. Mas é um filme. Ah, como que eu isso, falo? Cara, é um filme tão bom daquele. Independence Day é um filme B, um filme de porradaria. Não, não, nada um filme mais que é, isso. Pô, G, não é nem B, pô. É um filme B super produzido, só isso. Nesse tipo de alienígena que vem pra destruir, existem também duas características, né? Assim, porque tem o alienígena que ele é puramente ruim. Uhum. O objetivo dele é simplesmente matar pela escrotização da coisa. Sim. Sei lá, o The Thing, por exemplo. The Thing não tá matando só porque ele é ruim. Eu já vi uma explicação pro filme que eu achei maneiro, que ele tá matando os caras porque qualquer um daqueles caras que sobrevivesse ia entregar ele. Ele tinha que ser o único que ia sobreviver. Ele ia entrar num cara e matar todos os outros. Se soubesse mais um outro junto com ele, o outro entregava aquele... Mas ele tava sozinho aqui, como é que era? Como é que é o nome em português do Detengo? Coisa. Não, que é coisa? Não, é coisa do iogurte. Deveria ser, mas não era. Enigma de outro mundo. Enigma de outro mundo, isso. Pô, esse filme é foda, é tensíssimo. É maneiro. Tem um velho com as sobrancelhas gigantes nesse filme, cara. mas não tem explicação. Filme terror, não tem... A explicação, os suecos estavam fazendo uma escavação na base deles e acharam a nave do alienígena. Ah, sueco. Ah. Nem fudendo. Tava fazendo filme pornô. Kosovo. Kosovo. Irmão. Tem tem alienígena que vem pra Terra pra colonizar. Exato. Arquivo X era esse, o plot. Agora, será que tem alienígena que vem na Terra porque, sei lá, o planeta dele, os recursos estão acabando e ele precisa de outro planeta? Isso é mais comum em história em quadrinho. É o Independence Day e o Sinais. Sinais. E aquele também do Tom Cruise. Guerra dos Mundos. Isso. Agora eu fico perguntando, será que a gente tem uma reputação tão escrota assim no universo... Que nego não pode chegar e conversar, cara? Não pode. Já chega, mas com o pé na porta e tapa na cara. Porque eles sabem que não vai dar nada. Quem vem trazer amor, cara? É igual aquele V a Batalha Final. Os caras, quando vem trazer amor, é lagarto que vai comer os bichinhos. O V a Batalha Final não é o mesmo esquema. Eles vêm pra colonizar a Terra, né? Colonizar. É uma grande lição para nós, né? Que estamos destruindo o nosso planeta. Ah, sim. Lembrando que o europeu chegou aqui, viu o índio pra tudo quanto é lado e não quis conversar com ninguém, né, cara? Será que os índios tinham... uma reputação tão ruim assim? Os alienígenas devem achar que nós não temos alma, olha só. Imagina se a Terra tivesse a capacidade de mandar naves para outro lugar. Exatamente o que eu ia falar agora. Você acha que ninguém ia sair daqui com um espírito bonzinho para chegar em outro lugar? Não, vamos conhecer os outros, fazer amizade com outros povos. Porra nenhuma. Vamos matar, roubar e... matar, roubar e destruir. Pra tu ver como o ser humano é agressivo, velho. Eles mandaram aquela sonda lá, Pathfinder, pra Marte, e já de cara meteram Alcione pra eles ouvirem. Pô, já começou a dar cara. Se isso não é declaração de guerra, eu não sei o que é. De alienígenas evil, você também pode tirar filmes como uma experiência, parada genética e tal. Um cara que você não pode botar nessa lista é o Predador, né? O Predador, ele tem lá a sua motivação, é por esporte. É por esporte. Uma outra. Ele não quer conquistar o planeta, ele não quer matar todo mundo, só quer matar alguns. É o esporte dele, exatamente. Colecionar os crânios. O alien é sangue nos olhos. Calma, o alien é diferente. O alien é diferente de todos os alienígenas que a gente tá falando. O alien é um bicho, na verdade. O alien é um animal. Mas ele é alienígena, independente. Não, mas ele não é consciente. É o pior de todos. É um bicho. É que nem a gente, cara. Mas ele é um inseto gigante. Apesar de naquele último filme dele, eles mostram a inteligência quando eles matam um dos aliens pra furar o buraco no chão, né? Não, foi uma merda completa, não, cara. Esse filme não existe. É uma merda inacreditável. Inacreditável. O final, então, com aquele alien sendo chupado pelo buraquinho. Ai, que horror, cara. O alien, o do Ridley Scott, o primeiro, ele é bem... Ele mostra bem como ele tem um processo de vida totalmente animal, é como se fosse um monstro dentro da nave, né? E ele vai se alimentando das pessoas, ele não tá aí. Não, e ele precisa das pessoas pra ser o hospedeiro dele, ele é uma praga gigante, né? E o James Cameron conseguiu dar mais profundidade ainda pra esse universo, né? Criando toda aquela... Não sei se foi ele que criou, na verdade, né? Mas tem no Alien 2, tem todo o ecossistema dos aliens, né? Quer dizer, no primeiro você vê que tinha aranhazinha, que tinha os ovos. É, tem catacumba e meio o cara. Exato. Que injeta nele. Chama-se infectoide. Infectoide, sim. Que dá mais cagaço do ou que o parasita alien, também, né? É um injeto parasita no outro. Tá. Agora, no segundo filme, tem aquela alien rainha gigante? É, que é... Aí aquilo é uma merda. Não. Como não? É que ruim, isso, cara? Não. Muito bom, não, é a rainha. Cara, quando tem um bicho gigante... É uma deturpação da coisa. Cara, claro que não. Eu odeio coisas gigantes pra explicar como é que se fazem as coisas menores. Temos os aliens, como é que a gente vai explicar que essa merda nasce? Beleza, a gente faz uma alien gigante, cuspidor de ovos. E tem uma das cenas mais fodas da época, a luta da Ripley com aquele mecanoide com a alien gigante, cara. O primeiro Alien é um filme de terror ficção. Exato. O segundo Alien já é quase um filme do Chuck Norris, né, cara? É um Chuck Norris espacial. O filme 2 é um filme de ação, diferente. É de ação, né? Com suspense, né? É, mas tem muita ação, porque tem os Marines, porque tem a luta final. Mas já é uma deturpação do filme, da ideia inicial. Mas é uma ideia muito bem aproveitada, em vez de ficar repetindo a mesma coisa. O terceiro e o quarto é que a ideia é avassalada. Não, o terceiro eu também gosto, sabia? Eu gosto do final do terceiro, é horrível. Que isso, cara? Qual que é? Na prisão. prisão, planeta prisão. A nave dela cai na prisão, a nave de resgate. Ela raspa a cabeça por causa dos piolhos. Isso gigantes. Eu gosto do final daquele salto olímpico que ela dá pra trás segurando o alienzinho. O que que tem? Ah, cara, vai pro inferno. Ela tá matando a rainha, próxima rainha. Ah, vai pro inferno, cara. Tava tudo maneiro no filme. Ou ela era capturada, ou ela simplesmente morria. Ela pular na lava e sair um alienzinho. Tipo, não! O alienzinho gritando, não, fudeu, fudeu. Ah, pra mostrar que não dava tempo dela ser levada pela companhia. Péssimo, péssimo. Ah, que não, péssimo, maneiro a cena. Não, não é péssimo. O quarto só tem aquela cena que eu falei, que é a única que eu acho que peste. O resto do filme precisa ser tudo deletado. Ou era o final do Alien 3, ou ela tinha que ser levada pela companhia, ou então o alien que tava dentro dela tinha que ter explodido ela, cara. Saído, começar a cuspir ovo pra tudo. É, ó. Que horror! É muito melhor que ela dar um salto olímpico de costas, um mortal carpado. Ela se sacrificou para salvar a humanidade. Bullshit, bullshit. A mulher que tava se fudendo há muito tempo pra se sacrificar, cara. Então, maneiro. Ela não tava nem aí mais. Ela ficou se fudendo e morreu. Ah, não, cara. Ela fez um sacrifício em vão. Por quê? Cara, porque você só se sacrifica quando você precisa de redenção. E ela não precisava de redenção. A gente aprendeu isso com o Sylvester Stallone, cara. Mas ela ia morrer de qualquer jeito. Só que ela quis levar o filho da p*** com ela. Ah, bullshit. Não adiantou nada. A Alien 4 tá aí, ó. Falando em Alien, agora eu tenho que fazer um comentário que faz parte da história, mas é a coisa mais nonsense possível e imaginável. É que, não sei se vocês lembram do Alien vs Predador, o cara que faz o Android nos outros filmes, uh-huh. É o dono da companhia. Você vai escolher exatamente o dono da companhia pra ser o serviçal das naves? É uma zoação com o cara, né, cara? Não, eu quero, né, que o serviçal de todas as naves seja a minha cópia em Android. É o Wayland, Mr. Wayland. É. É como se daqui a 200 anos o Roberto Marinho fosse um faxineiro. Exato! O Android do... Todos os faxineiros da Globo fossem o Roberto Marinho. Me veio à mente aqui, assim, me deixou até meio abalado agora. Por quê? Né? Porque eu não queria ter lembrado disso. Que... Tem um filme que mostra os alienígenas que estão infiltrados na Terra entre nós desde sempre e a gente nunca tinha se tocado. Qual dos? Tem vários. Highlander. Ah, não! Highlander 2! Muito bem ou mal lembrado. Exatamente. Cara, eu gosto tanto de Highlander 1... Tanto! Pois é, cara, você tem que apagar da memória. Estilo a minha história do OVNI, cara. Você tem que apagar da memória. Mas não consigo, ou seja, eu tava aqui tranquilo, conversando, ha-ha-ha, alienígena, tom! Os não, caras mas... inventaram essa no Highlander 2. Sério mesmo que tu não gostou, Zagão? Ah, não, tá bom. Ah, brother, sei lá, eu gostei. Ah, uma amizade tão bonita, de tantos anos, vai acabar agora. Essa palhaçada de me dizer que você gostou. Não, eu sei que o filme não é muito bom, mas eu achei legal aquela sacada deles de fazer negócio de camada de ozônio, ai, que maneira ecologia. Que maneira sacada, cara. Pô, tava na moda ecologia na época. Tava. Highlander 1 é um filme perfeito. Eu já falei isso aqui outras vezes. É um filme foda. Perfeito não é, mas é um filme foda. Aí, eu acho que no dia que eu fui assistir o filme lá em Copacabana, no Condor, tinha alguém da produção do filme, ou alguém que me odiava pra caralho, porque eu tenho alguns inimigos, e o cara falou, esse moleque gostou tanto desse filme que eu vou escrotizar essa franquia até não poder mais. Porque eu li hoje no Twitter do Cardoso que vão refilmar Highlander e quem vai bancar são os produtores do Fast and Furious. Olha só. Fudeu. Mas refilmar a história do primeiro filme? É, cara. Mas versão moderna e alta velocidade. Alta velocidade. Imagina os cavalos fazendo drift. Não, mas pode ser. O Vin cara... Diesel vai ser o McCloud, cara. O Russell Nash. Vamos ver o que vai dar. Não, né? Não vamos ver. Não, não vamos ver. Quero ver, cara. Boa sorte pra você. No Highlander 2, então, eles vieram com essa história que eram alienígenas, por isso que eles eram imortais. Eram banidos aqui na Terra. Eram banidos na Terra, exatamente. Esquema Cocoon. Caralho, inacreditável. Chega aquele cara meio pássaro, com óculos. Não, porque... e o mega vilão era o Jack Nicholson genérico, né? Aquele cara... O cara que faz o vilão no Total Recall? Isso! Nossa! Total Recall tem uma parada alienígena, mas é só as construções. É, são os marcianos, né? É, exato. É, né, que, mas não aparecem. Só... Mas eles falam que são os marcianos. É em Marte aquela parada. Como não? É. Eles falam, os marcianos. Não aparecem, mas eles falam dos alienígenas marcianos. Mas já morreram há bilhões de anos. Ou simplesmente deram 10 na pata. Mas o Total Recall é um caso desse, que os caras foram lá ocupar o planeta, né? Foi. Mas não tinha ninguém lá. A Terra foi lá colonizar. Não tinha, porque não sabe o que eles fizeram. Ou porque os caras, exato, viram chegando e rasparam, né, cara? Apaga a luz e vambora. Tem também os alienígenas com consciência ecológica, essas coisas, né? Então, por exemplo, o dia que a Terra parou é um exemplo. Não me fala desse filme, eu vi essa porcaria. Não me fala disso. Mas você tá falando da versão... Destrói o filme que é legal. A versão atual? Vou falar das duas versões. Mas a ideia geral dos dois filmes, 57 e 2008, é... Os caras vêm aqui pra dizer que vocês estão fudendo o planeta e... Não. A ideia do filme original é vocês fizeram a bomba atômica, são os filhos da p***. Não vão destruir o planeta. Não tem nada a ver de ecologia e porra nenhuma. Essa não, tudo bem. É porque era outra época, tá certo. Mas eles obrigam a humanidade a, né, tomar jeito. Mas né? Sabe o que acontece, cara? Se você vive num planeta em que, de repente, aparecem vários OVNIs espalhados pelo globo, e de um deles sai uma entidade que é a cara do Keanu Reeves... Você pode ter certeza que vai dar merda, cara. Você pode começar a atacar na hora, cara. Mas é mandar todo mundo, meu irmão. Porque nada de bom pode vir daí, cara. Esse tipo de alienígena, teoricamente, é um alienígena lição de moral. Viajei esses tempo todo, perdi minha vida de repente, né? O cara, toma aí, viaja 70 anos-luz, vida na volta, tu morre. Exato. E ganha o que com isso? Nada, né? É só pra escrotizar, é só pra chegar aqui e falar seus merdas. Vocês são os merda. Então isso bota em pauta um filme em que a existência ou não de alienígena é discutível. No filme, digo. O Segredo do Abismo. Ai. James Cameron, certo? Certo. Eu defendo, você lembra, né? Ed Harris. Eu lembro. Não é chato, é legal. Filme legal, cara. Filmaço, James Cameron, pô. É chato. Não é chato, é chato. É um filme lento. Que é isso, cara? Meio complicado de se ver, assim. Eu acredito que aqueles seres luminosos do fundo do mar não eram alienígenas, mas todo mundo diz que são alienígenas. Não, eu acredito que são seres que vêm à profundeza que ninguém nunca viu, só que eles são inteligentes. Tá ótimo. Intraterrenos. Intraterreno, uma parada sim, mas tipo são da Terra. Papai Noel. Mas é o que eu quero dizer é o seguinte, é que eles dão uma lição de moral na versão estendida. Porque na versão normal eles simplesmente sobem só pra salvar o Ed Harris. Para tudo, você viu o filme e anos depois você viu a versão estendida? Claro, eu adoro esse filme, o filme é foda, cara. Caraca. Mas vem cá, qual é a lição de moral que eles dão? Quando eles estão subindo, começam a aparecer ondas gigantescas em todas as cidades costeiras. E aí, as ondas são congeladas antes de estourar nas cidades. Certo. Elas param. E os alienígenas mandam, tipo, uma mensagem assim, ó, vocês estão destruindo o planeta, aquela coisa de moral. Aí depois as ondas voltam. E eles vão embora? Eu posso destruir vocês a hora que eu quiser. Então, se cuida do planeta, que senão vocês vão morrer. Mas eles vão embora ou descem de novo pra debaixo d'água? Ah, não, aí termina igual. Ed Harris abraça todo mundo e acaba o filme. O que eu penso é o seguinte, se esse cara é um alienígena que tá aqui na Terra pra dar lição de moral, das duas, uma, ou o planeta dele já foi porque ele tá aqui, exato, ou então ele foi banido do planeta dele e está aqui. Então, normalmente o cara que tá dando lição de moral não tem moral nenhuma. Porra, cara. Exatamente. Porque o cara, no mínimo, é um espírito de porco. Porque não é possível que alguém fale, galera, eu vou pra Terra. Aí começa todo mundo a chorar no planeta dele. Uhum. Porque o pessoal lá é confuso e eu vou lá, caso um dia eles precisem tomar uma lição de moral, eu apareço e dou a lição. Tchau, adeus família, obrigado meus amigos. Vocês estão excluindo a possibilidade de ser um reality show alienígena, né, velho? Sempre existe a possibilidade. Sabe o que, que é? Sabe um outro filme que as pessoas se confundem achando que os bichos que aparecem são alienígenas? Inteligência Artificial. Tu tá vindo numa sequência de filme chato. Quer dizer, a gente tá fazendo um Nerdcast sobre alienígenas. Você me vem com um filme chato pra dizer que eles não são alienígenas. Ah, entrou no papo. Sabe um excelente filme de alienígena? É. De diferença de comportamento? É diferente de tudo. Inimigo Meu. Ah, é um filmaço. É esse mesmo aí. Um filmaço que foi um fracasso, infelizmente. O filmaço do Wolfgang Petersen, que foi anunciado. Wolfgang Petersen, o mesmo diretor de História Sem Fim, o mesmo diretor de Das Boot. Fodástico. E aí foi um fracasso, eu não sei por quê, porque o filme é fodástico. Eu vi esse filme no cinema com meu avô. Meu avô saiu puto do... Mas eu gostei, eu achei o filme maneiro, mas meu avô saiu puto, cara. Cara, o filme deve ter sido um fracasso pelo seguinte motivo. Ah. Que filme com a participação do Mark Hamill foi sucesso depois de Star Wars? Que Mark Hamill, seu maluco? Ele morre na primeira cena. O Mark Hamill aparece? Pode puxar IMDB à vontade aí, se você quiser. Que filme com o Mark Hamill fez sucesso? Star Wars, que tal? Mas você ouviu minha frase completa ou você começou a gritar Mark Hamill achando que tinha pego uma canelada minha e não pegou? A minha frase terminou falando depois de Star Wars. Ah, tá, perdão. Evitei a maldição. Você tá sacando que o Mark Hamill aparece nesse filme? Ele morre. Ele era o amigo dele que morre? É, exato. É o Mark Hamill. Acredito que é o Mark Hamill. Tá falando. Puta. Ele era o amigo meu. Se fosse ele que tivesse caído, né, com o Dennis Quaid. É, se fosse ele tivesse caído, o alienígena tinha matado os dois há muito tempo, cara. Não, eu fui muito bom que os humanos e os alienígenas reptilianos estão em guerra no espaço e a nave do Dennis Quaid e a nave do Kassamba. Drac. Era maneiro, cara. E a sem nave... maquiagem, o Luiz Gossett Jr. Sem maquiagem. Eles dois caem num planeta selvagem, né, inabitado, se acham e tem que um ajudar o outro pra sobreviver. Uma história interessante, porque eles eram inimigos. Inimigo meu, né? É, sim. E eles dá pra entender. Viram grandes amigos. É muito foda. Até a mensagem é maneira, sabe? Isso. Até um engravida o outro, né? O nome do filme, a princípio, ia chamar Meiota. Mas aí resolveram colocar Inimigo Meu pra passar na censura. Não, grande filme. Pô, tem esse aqui, ó, na pauta, que é um filme foda, mas é um filme foda até os seus 15 anos. Porque ele não passou na regra dos 15 anos, cara. O Último Guerreiro das Galáxias. A gente já falou várias Mas não vezes. É o Último Guerreiro Estelar? Armada Kodan, essas Armada coisas. Armada Kodan, o Último Guerreiro Estelar? Eu acho que sim. É, esse é o do videogame, né? É, um filme clássico. Fliperama. Que é os alienígenas deixam o fliperama aqui pra pegar um cara que tem capacidade. Hoje em dia eles estariam com um excesso de contingência do caralho. Tá foda. Só a galera do Halo, né, cara? Porra, até eu consigo flotar a nave espacial, cara. Você falou nesse filme, me lembrou de um outro, cara. Me lembrou do Mercenários da Galáxia. Ah, então a gente não canta isso é um filmaço. E pra mim, pelo menos, passa na regra dos 15 anos. Não, eu assisti, não. Eu assisti depois e é bom ainda. Vamos parar de falar desse filme, que a gente tem que fazer uma zona de spoiler classic com ele. Pô. Então é melhor a gente não queimar cartucho. E qual é o primeiro filme mais antigo com alienígena? Porra, boa pergunta. Primeiro filme com alienígena? Boa pergunta. Não sei se é Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos é bem antigo, né? Eu acho que é Guerra dos Mundos. O filme é de 1800 e blá, mas o filme é de 1950 e pouco. Se você levar em consideração que tem filme que diz que os vampiros são alienígenas, né? Qual filme diz isso? Ah, tem, cara. Força Sinistra. Força Sinistra. Vampiros espaciais de energia. Esse não é teste, peraí, você tem que defender. Esse é um filmaço, cara. Força Esse Sinistra. É um filmaço. Faz muito tempo que a gente falou de Força Sinistra, eu acho que vale até falar dele aqui novamente. Ah, vamos. Muita falar. Gente não ouviu falar sobre Força Sinistra, cara. Força Sinistra. O filme tem outros atores que, whatever, não interessam. Tem, é. Mas tem a Matilda May. Olha, grande Matilda May. É uma italianona, gostosaça, alienígena. que passa o filme inteiro andando nua e sugando as energias dos caras. Exatamente. Essa, eu, pode ser interpretado como você quiser. Esse filme tem o Patrick Stewart, cara, o Capitão Picard. A Eva, cara. A ideia é que são vampiros de energias espaciais. Exato. O astronauta chega, acha uma nave, alguma coisa assim, ah, é. E tá lá uma mulher gostosaça pelada na nave, que vai ficar maluco. Ele tá num cristal, um negócio assim. Isso. Né? Já devia estar um tempo no espaço já, viu? Já. A mulher daquela pelada, o cara pirou. E aí trazem ela pra Terra e começa esse inferno, cara. Só isso. Só uma mulher pelada. Porque subindo. Essa mulher pelada sozinha fez um estrago do caralho. Grande filme de alienígena. De alienígena, né? Que veio destruir isso simplesmente por destruir. Falando de mulher gostosa, no Espaço Barbarella. Oh, também. É, Jane Fonda. Exatamente, Jane Fonda. Peladinha também. Não, mas ela não aparece, né? Parece os peitinhos. É um mamilo ali. Né? Mas era a parada mais soft. Mas Barbarella, cara, é uma completa loucura. Sim, sim, sim. No Barbarella, o alienígena é ela, né? Não, ela é da Terra. Vai pra outro planeta, não tá na Terra. Mas ela é da Terra, ela tá na nave. É. Pô, mas aí não, quer mas dizer que a gente, é a gente vai usar o alienígena. Ela é alienígena, mas não é extraterrestre. Exato, exatamente. Tá. Mas ela... a doideira do filme é que é num futuro utópico em que as pessoas não usam mais armas nem fazem mais sexo. Acabou a raça humana, praticamente, né, cara? Se as pessoas não se matam, não se f***am mais, acabou tudo, né, cara? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Dessa vez, a gente conseguiu realmente esgotar um tema. Acho que a gente só não falou de contatos imediatos com o Emanuele. Pô, excelente filme de alienígena. Não tem mais nada pra se falar sobre alienígenas ou OVNIs. Não é, arrume mais patrocinadores pra falar dessa merda. Peraí, cara, eu não lembro disso não, porra. Porra, cara, soltando... Eu tava realmente apavorado, cara. Também, porra. Como aí, assim? O Alf vai embora pra casa de verdade, ou não? Eu não lembro. Ah, pá, tá mal. Vai embora sim. Spoiler. Vai embora sim. Eu não lembro disso não, hein.